sair sem minha bênção. Eu só vou sair daqui quando eu receber minha bênção. O anjo passou por mim e esse é o anjo da bênção. Ele está aqui e eu vou segurar minha bênção. Não o deixarei sair enquanto não me abençoar. Ele veio do céu pra este lugar e não foi por acaso que desceu aqui. Enquanto ele não te abençoar, não deixe o anjo sair. Eu não vou sair daqui, eu não vou sair sem minha bênção. Eu só vou sair daqui receber minha bênção. Eu não vou sair daqui, eu não vou sair sem minha bênção. Eu só vou sair daqui quando eu receber minha bênção. O anjo passou e a vitória entregou, e agora abençoado eu sou. O anjo passou e a vitória entregou, e agora abençoado eu sou. Posso sair com a minha bênção.